Vocês sabem o que é ao vivo? Ao vivo! O Brasil e El México. MeuCDs.com. Foi pedido da galera do Facebook. Bora, bora, bora! O espinhaço do véio, quebra o espinhaço do véio, quebra o espinhaço do véio, quebra o espinhaço do véio, quebra. Olha o velhinho no meio do salão, com as novinhas descendo até o chão. Uma tragédia veio acontecer, o espinhaço do véio começou a endurecer. Olha o velhinho no meio do salão, com a novinha descendo até o chão. Uma tragédia veio acontecer, o espinhaço do véio começou a endurecer. O espinhaço do véio, o espinhaço do véio, quebrou o espinhaço do véio, quebrou o espinhaço do véio. Quebra um espinhaço do véio, quebra um espinhaço do véio, quebra um espinhaço do véio, quebra um espinhaço do véio, quebra. Aô! Com essa novinha aí até o meu espinhaço quebra, papai. Fala comigo! MeuCDs.com. De novo. O espinhaço do véio, quebra o espinhaço do véio, quebra o espinhaço do véio, quebra o espinhaço do véio, quebrou. Olha o velhinho no meio do salão, com a novinha descendo até o chão. Uma tragédia veio acontecer, o espinhaço do véio começou a endurecer. Olha o velhinho no meio do salão, com a novinha descendo até o chão. Uma tragédia veio acontecer, o espinhaço do véio começou. O espinhaço do véio, quebra o espinhaço do véio, quebra o espinhaço do véio, quebra o espinhaço do véio.